de Narciso. O reflexo que a sociedade precisa. Com Nuno Pires, Rafael Videira, Carlos Geria e Marco Paulette. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Espelho de Narciso. Viram como eu tratei os ouvintes por você? Não. Com respeito. É assim mesmo. Vamos tornar isto uma TSF. Vamos. Vamos. Eu faço o relato. Eu prometi a mim próprio, em casa, que iria começar a conduzir este programa e não a fazer parte dele muito ativamente. Vou ser um Carlos Vaz Marques aqui desta cena. Mas ele participa muito também. Participa, mas só a fazer perguntas inconvenientes. É um bom anfitrião. É isso. E vou passar a ser esse gajo. Está bem. Pode ser? Pode. Vai ser o prós e contras disto. Podemos fazer um especial hoje. É isso, é aí que eu quero chegar. Ah, ok. Vamos aproveitar o facto de não estar cá Rafael Videira. Outra vez. Festa, o que é festa? Fizemos um brinde ainda há pouco acerca disso. E vamos fazer mais. E a seguir vai ser festa e vida louca. E farrabadói. Exatamente. Portanto, neste estúdio estão apenas Marco Paulette. Olá. E Carlos Geria. Jerias. Os melhores. E o Nuno vai. Só vieram os melhores. Como é que é? Só faz falta... Quem cá está. Exatamente. Portanto, Rafael Videira, se estiveres mesmo doente... Olha, isso passa. Toma umas É a única coisa que eu tenho para dizer. Aguenta. Então, cá estamos nós, mais uma semana. Mais uma semana. Curiosamente, uma semana que passou... marcada pelo Dia da Mulher, o dia 8, que curiosamente foi um dia bastante calmo no meu feed de notícias, ao contrário dos anos anteriores. Não sei se as pessoas já estão... Ah, foi? No teu foi? Epá, no meu não. Foi. Mas o que é que acontecia nos anos anteriores? Pá, vinham os gajos com piadolas, não é? E por outro lado as mulheres com aquelas frases todas motivadoras. Gustavo Santos, estás a ver? E vinham depois aquelas dizer que ai, uma dia é todos os dias e não sei o quê. Pronto. Um clássico. Sim. Um clássico. Mas depois, acho pronto, é isto. Mas isto a ver um dia da mulher é mau para elas, não é? Porquê? Porque as minorias é que têm dias. Eu não sei se há algum minoria, dia... Mais metade da população da Almazã é uma minoria. Não sei se há algum dia Carlos, preto, mas... O Carlos Dias... Vou fazer aqui então de Carlos Vaz Marques. Vai estar. Portanto, o Carlos acha que Carlos. As mulheres são uma minoria quando elas representam mais de metade da população mundial. Em que é que baseia essa sua afirmação? Eu não disse que era uma minoria. Estava a comparar o tipo. Espera aí, falta aqui uma pessoa que não diga os R's. Ou que os R's. Não é o chinês na rádio, é os L's. Mas estou a comparar no sentido que elas para terem um dia. É como a questão das cotas, não é? Ter que existir cotas para pôr mulheres em certos lugares é mau para elas, não é? Porque não têm capacidade para isso. Percebes? É nesse sentido. Sim, eu estou a perceber. Estou a entender o que estás a dizer. Mas? Não, curiosamente, eu acho que as cotas, para além de serem inúteis. Não as mulheres, mas sim as cotas, a criação de cotas, uma espécie de compensação, não é? Sim, tens que ter. Acho que a partir disso não faz grande sentido, não é? Porque, digamos assim, é estarmos a reconhecer que não, tu afinal vales menos ou tens menos valências ou menos recursos para poderes desempenhar a mesma função do certo. Que um homem... As cotas... Não é? O processo de seleção devia ser quem tem o melhor gajo ou a melhor pessoa para o lugar, tem o lugar. As cotas servem Exatamente. Para encher aquilo. Porque, pronto. Vamos aqui ser sinceros. Imaginando... Tu fala-se muito que são poucas as mulheres que estão nos cargos de chefia. Uhum. Do que quer que seja. E eu pergunto-me a mim próprio, será que as mulheres querem lá estar? Primeiro Essa de tudo. É uma questão fundamental. Depois, será que as pessoas têm apetência para lá estar, sendo homens ou mulheres? Uhum. Porque nós podemos tirar muitos exemplos do nosso governo, das pessoas que governam este país, e perceber que, sendo homens ou mulheres, todos falham. Certo, mas acho que vai mais um bocadinho mais longe do que isso, porque os isso é um argumento muito antigo, porque os homens ocupam as posições de chefia das grandes empresas e não sei o quê, mas há de facto um aspecto biológico por trás disso. Os homens são muito mais agressivos, as mulheres têm um lado mais feminino, digamos assim, porque é verdade, os homens têm, e para seres um homem, para seres alguém que ocupa um cargo assim, tens que trabalhar muito, tens de dar muito time, tens de ser super agressivo, são tudo características de homem. Complementando aquilo que estás a dizer, eu ouvia numa entrevista, não sei precisar agora quem estava a falar, mas uma mulher que tinha o seu negócio, estava a ir bem, e em que ela diz que nós não podemos isolar só o poder a um homem ou só uma mulher, até porque um complementa o outro, não é? Portanto, exatamente, uma mulher é muito mais organizada no sentido de trabalhar em equipa, não é? E de dividir tarefas, por exemplo, e um homem acaba por ser um mais racional. Sim, mais lógico. Mas isto não quer dizer que uma mulher não o seja, não é? Obviamente que não, mas eu sou homem e não me imagino ter uma posição de poder. É exatamente que trabalhar isso. 20 horas ao dia e dormir 4. Não, eu não quero isso. Era aí que eu queria chegar. Isso. Era aí que eu queria chegar. Porque eu acho que a mulher tem todo o direito, assim como eu não quero. Ocupar um lugar obviamente de chefia. Sim. Ah, pá, claro que elas têm ou têm tido mais dificuldades nisso, pronto, com esta questão de ser um bocado um mundo só de homens nas empresas, que eu percebo isso, não é? Mas hoje nas empresas que elas queiram nas multinacionais e têm tido mais dificuldades do que se for um homem a concorrer, percebo isso, mas eu acho que isso agora já não é tanto assim. Ainda é um argumento que é muito utilizado, mas para chegar a esses cargos de chefia é preciso sacrificar muita coisa. E não é por ser homem ou mulher. Imagina. Durão Barroso, achas que ele chegou à Goldman Sachs por ser homem? Não. Não, chegou por ser um boy, por ser um gajo que faz lobby, estás a perceber? Por ser um homem que esteve na presidência do Parlamento Europeu, e que tem influência, ok? Agora, claro, quem é que chega à liderança de uma União Europeia, de uma comunidade europeia? Nem sei. Parlamento Europeu. Mas isso também, se formos por aí, como é que ele foi para lá? Foi para lá também um bocado por... Portugal é um país pequenino e este gajo vem para cá e é o nosso fantoche. Também é um bocado por aí. Sim, O Barroso era a mulher... Neste caso, deve ser sério. Para perceber. O gajo a tentar desviar as coisas é para lá isso, e por para isso acaba por ser quase a mesma coisa. Agora, a questão das mulheres é mais complicada. Até as mulheres, atenção, são neste tipo de coisas, até a nível stress, conseguem conviver melhor com isso do que certos homens. Eu acho que o grande problema aqui é na questão da mulher, e que tu vês isso muito em alguns empregos, quando engravidam, pronto, têm que estar muito tempo fora, isso acaba por trazer alguns problemas. Ok, eu percebo o que estás a dizer, mas do ponto de vista... Isso é errado, claro, mas do ponto de vista de uma empresa, a empresa quer ter lucro e quer ter alguém que esteja lá todos os dias. Exato. Todos os dias. E tu tens de ser alguém assim. Eu, sendo um homem, não quero isso. Eu não tenho hipótese de ter filhos, de ficar grávido, mas eu não quero isso. Eu equaciono realmente essa parte de vir a poder a ter filhos. E eu olho para a minha vida neste momento e eu não acho que tenho condições sequer para pensar nisso. Sim. Quanto mais para concretizá-lo, não é? Para fazê-lo em si. Claro, estamos a falar de coisas diferentes, não é? Estamos a falar de que uma mulher à partida vai ter que necessariamente parar, pelo menos durante o parto, não é? Tem que parar, para o fazer, mas acho que a discussão vai muito para além disso. Se quiser o que não filho, vai senhor. Para além disso é o resumo, um pequeno resumo daquilo que se passou na semana anterior com o Renan Alves. Só para dizer que este agora está a correr muito bem. Este está a correr bem. Vão ouvir, não correu da muito semana bem. Passada. Não é... não correu muito bem. Melhor do que ouvirmos. Okay. Até já. A semana passada, no Espelho de Narciso. Quando eu estava vindo para Portugal, a senhora que estava lá atendendo. Era moça. Não, mas essa era só atendente mesmo. Tipo, estava lá no balcão da TAP, a senhora ela começa a fazer pergunta: tá levando faca? Eu não. Tá levando não sei o quê? Eu não. Tá levando arco e flecha? Eu falei: sim, estou. Sim, sou índio, caralho. Vou brincar de Legolas dentro do avião. Arco e flecha. Tudo arco e flecha. Ela perguntou se estava levando arco e flecha. Tá de flecha com veneno na ponta? Não, eu nem fiz a ponte, a ligação assim com a cena do índio, tá ligado? Foi só depois. Tu não vens de Itaguço? Tu não tens arco e flecha. Arco e flecha. Por acaso eu tenho um, mas não estou avaliando. Não, só tenho a portal de Fluminense, não tenho arco e flecha. Arco e flecha. Podia ser excelente, não? Parece que já estou a ver o Ren a sabotar o avião com arco e flecha. Tu no chão, caralho! Tu no chão, caralho! Pois é, mano. Mas só que aquela tanguita de pele de animal lá dentro. Tudo chão, caralho! Um cocar de penas assim na cabeça. Assim. Smartphones aqui, vai, direto! No Espelho de Narciso, na semana passada. Tá bom. Isto foi um bocadinho daquilo que. Que passou-se. Exatamente. Curiosamente, a Rádio Universidade de Coimbra, que comemorou o seu 32º aniversário há umas semanas, que tinha um slogan, porque a TSF tem um slogan, a TSF faz anos mesmo dia que a Rádio Universidade de Coimbra, no entanto é mais nova, e a certo ponto a Rádio Universidade de Coimbra começou a usar o slogan da TSF e a ridicularizá-lo, dizendo: quem se passa, passa-se na RUC, não é? E eu acho que é isso que acontece um pouco connosco. Sim, aqui. Sim, é o nosso problema. Está certo. Portanto, a bomba na fofinha está lá na TSF, com as coisas dela. É só esse nome e nós passamos aqui. Essa bomba na fofinha não me lembra sempre sexo. A mim, lembra-me uma pessoa que não tem assim... Não tem grande. Lembro-me uma pessoa que faz. Também, a mim também é uma pessoa que eu quero partir a cara toda, também. Não, que chega a sítios, não pelo seu mérito. Também. Mas tirando também, isso, tirando o nome. Sim. O nome bumbum na fofinha, sim. O que é que foi? Não estás a gravar? Estou. Diz, concretiza. Cristaliza o teu argumento. Não vou. Não, para te falar que giro, bumbum na fofinha. Não vou dizer nada. Pá, quando eu vi aquilo, pensei que fosse alguma... sexual. Exatamente, mais no foro sexual. Não, eu também vi, depois vi o que era o Bumba na fofinha, ou quem era. E depois sim... Mas ela tem uma maneira de falar muito estranha. É assim, é um personagem. Uma forma forçada. Não é nada que eu acho que ela é... Sim, é uma personagem, realmente, mas muito mal, mal feita. Curiosamente, e já que estamos a falar de mulheres no humor, já o disse aqui várias vezes, vou agarrar numa frase da Joana Marques. E ela disse semana passada, numa rubrica que ela tem de manhã, que acha bem que agora que permitam animais nos restaurantes, até porque se não permitissem só haveria restaurantes vegans. Lá está. Muito bom. Está a ver? Para mim, isto é um humor bem feito. Foi deliberado, foi pensado, foi exatamente, estudado. Exatamente, estás a perceber. Eu acho Mas eu, por acaso, no início não gostava muito dessa Joana Marques. Mas depois comecei a... Agora já te entra melhor? Já. Pronto. Comecei a ver que ela não era tão má como eu achava. Isso. Pronto, ainda bem. Curiosamente, nós temos um ouvinte. Temos? Que tu conheces, Marco. Eu? Sim, que está sempre a pedir um episódio especial. Marco Paulette. Vamos já resolver isso. Começas tu? Não, começa o Marco. Marco, o que guia que esse especial. Não tenho nada preparado. Pá, foi muito deixa-me disparado só isto. Tirar o cinto. Tu tens alguma história com Pedro Correia que queiras partilhar? Então vá, partilha aí uma. Depois vamos identificar o Pedro Correia. Vamos, vá, partilha lá, que é o especial. Eu tenho várias. Então acho que não posso rebaixar aqui. Sim, uma que eu dei. Que é para ele nunca mais. Nunca mais meter lá nada. Exato. Especiais. Já não há mais especiais. Vá, conta lá isso. É pá, histórias com o Pedro Correia. Parece que eu tenho muitas, pá. Lembro-me. Muito bem, não vais-te embora, Nuno? Pronto, vá, tchau. Lembro-me uma vez que fomos os dois a Mira, que é aqui perto de Coimbra, para quem não sabe. Sim, ok. E havia... Olha, lembro-me que estava ao lado daquilo do Dunas. Sim. Se é na mina, em Tocha. Não interessa. Tocha. E enfim, fomos lá e tal, um bar. E era um pai, umas 6 da manhã, e vínhamos embora no carro dele. Eu vinha a conduzir, porque ele não podia conduzir. Estava um bocado. Porquê? Que estava todo bêbado? Todo drogado. Estava bêbado. E nisto ele estava com sede. O rapaz estava com sede. Tenho sede! Que aquela sede de bêbado. E começa a beber uma garrafa de água no carro. E eu digo qualquer coisa que o faz rir. E ele engasga-se de tal maneira que começa a vomitar ao mesmo tempo que se ri. Mas o carro era teu? O carro era dele. Então começa a vomitar o vidro lá de fora e a porta toda, mas ao rir-se ao mesmo tempo. E depois encostámos numa estação na Repsol e eram para 6 da manhã, naquela zona é só o pessoal da terra. Ai, agora interrompes isto? Não, isto é um dado importante. Isto é um dado importante. É aquela Repsol ali em Condeixa onde se podem comer bifanas. Não, em Condeixa. Como quem vem da Tocha. E ali há muito pessoal da terra, de agricultores e não sei o quê. Gandareses e tal. Outra pessoa para marcarmos. Outra pessoa para marcarmos. E então parámos e estávamos os dois bêbados agarrados a uma mangueira de água onde se mete o ar nos pneus. Sim. A limpar o vomitado da porta e do vidro. Enquanto três agricultores olhavam para nós e abanavam a cabeça e diziam: olha que tristeza, aquilo vem tudo a Tocha, certeza, aquilo vem tudo a Tocha, aqueles cabrões. Eles não são de cá. Pronto, esta é uma história mais ou menos leve que eu posso contar aqui. Há outras. Mas eu queria era o especial, não é? Mas quem no especial Marco pode estar a falar de Pedro Correia, isso não existe. Isto não existe. É um especial teu. O que é um especial teu? Diz-me tu é que agora lançaste o tema, eu não vinha preparado. Mas esse teu ilustre amigo, em que tu marcas em publicações em que estás muito. Como é que eu ia te explicar? Como é que se diz? Falta-me o termo, É isso? Está-me a faltar a palavra? Nostálgico. Os teus posts nostálgicos marcas. Poucos nostálgicos. Um que fizeste há pouco tempo. Ah, de bandas? Sim. Ok. O que é que tem? Não sei, estou a perguntar. Tu que tens uma ligação tão chegada a Pedro Correia. Tenho, sou Pedro Correia desde 2004. Portanto, já lá vai uns aninhos. Fizemos muitas coisas juntos. Está arrumado isto, podemos dizer. Pronto, portanto, desde que ele não volta a pôr. Agora vou fazer questão que ele ponha de sempre. Fogo. Só para. Portanto, Carlos Geria declara-se. Isso é verdade. Declara-se ministro das comunicações. Carlos, porquê ministro das comunicações? Eu estou a lambê-lo. Tu não ouves o governo de sombra, porque irias receber isso. Sempre tem sempre uma pasta, estás a ver? É uma pasta, sim. E tu declaraste ministro das comunicações. Não, ele agora é que me fez isto. Reproduz lá o som que o Carlos ouviu esta semana. O som? De uma pessoa que estava a ser incomodada por sua mãe. Cala-te! Isto às vezes também acontece entre marido e mulher. Quando está o marido a comentar alguma coisa e está a mulher a estar. Esse argumento com a mãe, do cala-te, não teve mais uma frase para a frente? Tipo. Teve, não teve? Diz lá. Teve mais um. Diz lá. Aquilo basicamente foi: deixa-me ouvir, caralho! Ah, ok, pronto, era isso que eu queria ouvir. Curiosamente, andando um bocadinho para trás no tempo e andando para aquele tipo de casal em que normalmente a senhora leva no focinho. Não, vamos entrar para aí. Existia ali uma subserviência por parte da mulher em que ela estava a dizer alguma coisa ou a falar com alguém e ele cala-te. Que eu estou a tentar ver a televisão. Por exemplo. Era só isto, só queria dar este. Mas pronto, eu gosto daqueles casais em que ele está a falar, ou às vezes também pode ser ao contrário, e está ela ou ele por trás a dizer: pô, gente, sei o quê. E ele diz assim: queres falar tu? Queres falar? Mas mata a discussão. Não, fala tu. E depois ele vai para começar a falar e ela, bum, bum, bum, bum. Epá, isso ainda é pior. Cara. Isso acontece muito àquele pessoal dos call centers, que houve muito esse tipo de de coisas, não é? Muito. Olha, muito. Mas estão a chegar gajas? Não. Estão a ir. Vamos ficar com Unknown Mortal Orchestra, novo single que foi lançado. E basicamente estes senhores não estão numa relação amorosa, estão apenas drogados. É o portanto, normal. É a mesma coisa. Not é a mesma coisa. In love, we are high. Tá, lá está. Tá, lá está. O Espelho Narciso regressa depois desta música para a segunda e última parte, para quem nos ouve à segunda-feira. Até já. Sometimes we start, they left me broken. I've been frozen to death. Yeah. Roses on your mind, we feel cold. You feel cold. Ransoms, broken, let no answer. Broken, I've been turning on the dime, yeah. Roses on your mind. So we're not in love, we just ain't got high in sky. So we're not in love, we just back, we out of our mind. And we ain't got high in sky. So we're not in love, we just high. We just high. Unknown Mortal Orchestra, not in love, we are just high. Ai. Não se metam nas drogas, rapazes. Metam até, tudo, né? Não metam, tudo, que isso custa, né? Dinheiro. E custa o quê? Custa, pode opa, custar a tua dignidade. Agora, cerveja é melhor. Não, faz barriga. Eu estava há pouco, eu queria iniciar essa conversa convosco. Foi. Mas depois, não sei porquê, direcionámos a conversa para o outro lado. E há aquela malta que gosta muito de encarnar o pessoal antigo e as tradições e os cantares, os dançares, a gastronomia. Pá, mas esta malta nova que quer reencarnar essas personagens, elas não têm o mesmo nível. Portanto, estamos a falar de muitas das vezes senhores que são quase gangsters da aldeia deles, que bebem bagaço como se fosse água, mas aquilo é rotineiro. Estás a perceber? E estas pessoas querem se meter ao lado dessas pessoas e não conseguem, não têm hipótese. Amigo. Aquilo é um estilo de vida que eles não escolheram ter. É. Ou nasces naquilo, ou então é muito difícil. Exatamente, porque aquilo até já é uma coisa deles, não é? Agora, quando tu queres fazer igual, não dá. Forçar um só bocadinho, porque é fixe, não dá. Não vai lá. Para vocês verem, eu tive um dia com um senhor, o gajo caiu. pá, esbardalhou-se todo e estava assim, estava com umas dores, estava mal o gajo. E então, nesse dia à noite, o que é que o menino vai beber ao jantar? Uma jarra de vinho. Sim, não, assim, não então, é normal. Você está a beber vinho? Você está aí todo apanhado? Você está a beber vinho, pai? Não. Você está aí a beber vinho? Está aí todo apanhado? Você nem se consegue mexer? E ele, opá, eu nem que eu ia de morrer com vinho. Mas bebo vinho, não vou morrer por beber água. Eu conheço, aliás, eu sou de uma zona mais aldeia e conheço muita gente assim. De manhã, uma vez. Eu matei bicho logo. De manhã, eu lembro-me que eram 8 da manhã e o meu pai diz: amanhã vamos para a terra, vamos arrancar batatas e fã, sabe, vou arrancar batatas. E eu chego e no colete no bucho, com o leitinho, e já está um gajo com o garrafão assim por cima do ombro. É meter num copo e toma, mas toma, toma, toma agora bileta, assim, depois vira para um pai, amarro, o teu filho não bebe. Sou 8 da manhã, nem parece filho de quem és, cara. E continua tudo ali, tudo, é o verdade. Dia todo, todo a mamar vinho, todo. Eu curiosamente, eu morria mesmo. Ah, pai, eu às 10h30 ainda consigo beber um não branco, consigo, agora, és, agora consigo, mas tenho que comer uma sanzita, agora. Aquele pessoal que bebe bagaço às 8 da manhã, que é para aquecer. É pá, não consigo, não sei o que fazer. Houve uma vez que, curiosamente, fui assim com um pessoal mais velho, já não sei o que é que fui fazer, mas fui assim de trotinete, fomos para um terreno qualquer. Espera, que eu. Há uma espécie sexual lá, não vamos para aí, no campo. Não, e epá, eu nunca pensei nisto, que é pá, se calhar vou levar uma garrafita de água. Ah, tá. Mas bem, não levei. Fizeste bem. Pensei bem. Que. Não, é, opa, é ah, malta não levaste, não levaste. É, não levei. Pronto, porque, porque havia lá, é certeza, é malta que vai certeza, trabalhar. Certeza. É malta que vai trabalhar. Há lá muita água, há lá muita. Mas amigos, só havia vinho. É, se quiseres. Só havia vinho. E é, se quiseres. Não hipótese. E é meter esta malta que gosta de andar a dançar, a fazer as danças de antigamente. As tradicionais de Coimbra. Metam-nos na faxina, com velhos. Sim. Que eu quero ver como é que vocês mas vão comportar. É, eu às vezes penso, como é que aqueles corpos resistem, man? Como é que aquilo ainda. Como é que eles andam? Como é que eles andam? É que eles funcionam? Eu não percebo, man. Eu acho que. É que eles bebem como o caco, certo? Mas também trabalham como o é isso, é isso. De um litro, man, com a cena das costas e o que perceber como é que lhes dá tanto prazer às vezes verem 6 ou 7 copos de vinho tinto. Mas se lhe dizes assim, tu tens que beber um litro de água, não consigo. Não consigo, pá, não consigo beber água, pá, não consigo. Então e esta taça de vinho direto, pum, está a andar novo. Água não entra de maneira nenhuma, pá, não consigo. Bah, aquilo no fundo é água da chuva, não é? Pois, não consigo, pá, o doutor disse, não tens ver água, mas não consigo beber água. Eu tenho um litro de vinho, direto de penalti, pam, pam, pam, direto. Não consigo, não sei muito. Há coisas que eu não consigo perceber. E eu acho que nós também não as conseguimos reproduzir. Porque não porque, nascemos. Aliás, assim. Eu já vi várias pessoas tentarem ir atrás e não dá. Pá, espalham-se todos, man. É cabritam-se isso. Todos. Olha porque... aquela história famosa de isto não é para comer, é para beber. E meia hora assim já estava a vomitar-se todo. Tudo isto. Porque é aquela coisa, tu imagina. Tu vais lá de vez em quando, às vindimas. Eu estou né? lá sempre. Vais lá, eles estão lá sempre. E tu vais no dia das vindimas, tu vais assim, estes velhos, até eu não lhes dou uma espeto aqui já dois shots de coisa que eu tenho lá. Mas eles já andam nisto há muito tempo, amigo. É aquela do deixa-te andar. Exatamente. Deixa-te andar. Porque eles vão comendo, eles vão bebendo, sim, eles vão é. Comendo. E tu estás ali lambarão, né? a querer beber tudo de uma vez. Tu não bebo, e depois espalhas-te pois. Logo à primeira. Então, mas é isso que os faz rir. É. É, são artistas é. Como vocês. Que lhes dá gozo. Que lhes dá gozo. Deixa eu ouvir que o rapaz me dá a Lisboa. Anda cá. Senta-te aí com a gente. Senta-te no mocho. Anda cá. Anda cá. E depois aquilo começa sempre como é pessoal comendo fora, tem sempre aquela coisa de olha o velho, não sei o que, caralho. Pá, eu pois, e depois levas ando na noite e costumo beber 6 vodkas, o que é que este gajo não quer? Sei que. Só que eles não se lembram que eles vão para a noite 4, 5 horas. Eles estão lá o dia todo. A exatamente. Vida toda. E eles preparam aquilo logo a beber água a pé, logo manhã. Pau. Tá, que é para acordar. Assim. Água a pé é sempre um nome engraçado. Água a pé, gosto muito de água a pé. No caso, olha, o meu avô está lá uma cuba de água a pé. Tá bom. Por falar. Aquilo se calhar com gelo e tal. Olha, era um gin água a pé, por exemplo. Pá, não se metam nisso, nem deem ideias, por favor. Acho que já estamos fartos de sim, pá, eu falo por mim, pá, parem com isso, por favor. São modas, pá. Opa, e aquele pessoal que está nos concertos a beber taças de gin? Esse é não, eu fui a um Paredes de Coura, eu fui a um Paredes de Coura que inauguraram pelo primeiro ano copo de vinho. Estavam num lá concerto? Sim. Um copo de vinho concerto? Estás no meio ali do aquilo já é Jerez, não é? É bom. É quase. Aquilo acho que é Jerez, não sei. Tu estás ali no meio de um copo de vinho. Mas não é da copo de vinho taça. É aqueles copos, sim, todos... Eu só gostava de saber daquelas pessoas que bebem gin, quantas é que gostam mesmo de gin? Muito poucas. Para, eu quero saber. As pessoas fazem aquelas que porque, quiserem. Não fazem, Nuno. Eu lembro nos gins anos 90 a ser gin, limão e gelo. Exatamente. Mas é que eu já nem vou por aí. Pá, mas eu não quero saber o que é que as pessoas bebiam antes ou o que é que elas bebem... Fazem o que quiserem, então eu tá quero bem, saber, certo. É disso para uma coisa. E, opa, o dinheiro é vosso, a vida, sim, é vossa. Agora aqueles gajos vêm combinar, que seguram com o copo, como se estivessem a segurar a degustar uma coisa, sim, fantástica. E depois seguram com a mãozinha do relógio. Olha, vejam só o que este campeão consegue ostentar de uma vez só. Olha aqui este relógio de uma marca genérica que se chama Timberland, mas que tem um bling bling do carago e parece que tem dinheiro. Bling bling. Parece um relógio de cozinha. Sim. Desde que ele tenha muita luz e botão, aquilo está novo. Está não, novo. Luz já está fora de moda. Luz não. Luz é um bocado Casio. Já está a sair do esquema, não é? Pois é. E pronto. Mas sim, mas o pessoal com gin... Mas porque é que andam com um balão de gin no meio de um... Tá, eu não me importo beber um gin. Whatever. Mas agora, se eu estou num espaço a ver um concerto, eu tenho que levar com quatro gajos a tentar equilibrar um castelo, sim, de gin com rosas e pimenta e por dar porque aquilo tudo pistacho e viram-me aquilo tudo para cima. Epá, bebe um fino, man. Não faz, mas acho que não é que faz é mal do aqui. Não faz, pois, se cara, querem, eu posso vos dar a solução para começarem uma noite e acabarem alterados, mas conscientes daquilo que estão a fazer, que é beber cerveja. Não, normal, também não precisam estar a empurrar para dentro. É pá, mas chega um tinto também, aprovo. Ou tinto, por exemplo, mas o tinto deixa o dente preto. Depende. Mas também não vai se for ali de Rio de Galinhas, é capaz. Não falo dos meus vizinhos. Ou se for um ver tinto lá da Póvoa Lanhoso, aquilo sim, é capaz de pintar a boca toda preta. Mas eu acho piada é que na altura que o continente tinha aquela coisa de um gajo ia às compras, juntava pontos e podia trocar por copos, os primeiros copos que desapareceram. Foram os gin. Claro, então é para e eles, sim, não, claro, tinham estoque e eu que até consegui fazer pontos e fui copos de vinho tinto do que estar a trocar. Se o continente fosse na minha aldeia, eram os de galão, que é onde se bebe o vinho. É nos copos, sim, de galão, naqueles assim frisados. Sim. A gente sabe disto. Sim, ou não, ou se calhar não. Um dia eu acredito que isso irá ser moda. Em vez copos de galão, eu copos de galão com tinto. Começa a ser. Copos de galão com tinto. Até vir algum chefe de cozinha e começar para lá meter especiarias. Depois aquilo tem nomes tipo 25 de Abril e não sei o quê. Deixem-se coisas, cara. Parem com isso, por amor de Deus. Parem com isso. Deixa-me. A sério, parem com isso. Dar nomes a coisas, pá, não é? Sim, então é verdade. Não, isto do 25 de Abril é dos velhos. Estou a falar dos. Eles chamam. É um copo de vinho tinto. Ah, 25. 25 de Abril. Pronto, 25. Exatamente. Ah, é verdade sempre. Pamba! Já estavas aí a levar isso para... Não. Eu normalmente eu estou habituado... Bota aí meia teca. Meia teca, sim. Eu tens meia teca, olha, bota aí uma taça. Pá, eu conhecia e, taça, e mas... E ia escorrer a borra para o chão, assim. Porque já... No mas fim, ali na zona da Lausanne, os gajos não dizem taça, dá-lhe uma bolha. Uma bolha? E eu não consigo perceber, até que percebi, porque o copo de vinho tinto pequenito que eles têm nas tascas é uma bolhinha. Uma bolhinha, sim, sim. Meia bolhita, e eles estão chegando, é meia bolha, não é que é uma bolha. Mas à medida que o já vai ficando mais velho e as ressacas piores, porque as ressacas ficam muito piores. Pá, eu deixei de me embobadar, que é mas fácil. É isso, eu agora estou a tentar meter uma técnica, que é aquele ponto em que um gajo está a ficar como bêbado e sentes-te bem, que é aquele ponto em que vira tudo. Sentes-te bem e começas a vou já malhar e dois shots de tequila e depois vomitas todo. A arte é manter-te ali, só que é muito difícil, pá. É muito de jogar com aquilo. Pois, porque tu não sabes se aquilo ainda vai ou se vai bater este. Exatamente. Não sei se já bateu, vai bater, pronto. E depois um gajo já lhe chegou ao limite. Dá-me um goal strike. Já não me meto nisso. Shots, pá. Shots, eu bebidas brancas, esquece, não é que nem me meto nisso. Bebidas brancas? Depende. Se for um quê? Uma vodka. Uma vodka bolão. Vodka bolão. uma Arctic, uma Smirnoff Ice, isso não é bem uma Stalichnaya. Estás a ver, agora lembras-te disso, né? Agora lembras-te da Stalichnaya. Stalichnayazinha. Que era da vodka do James Bond. Que era a Stalichnaya. Do vodka Martini. Alguém viu um vodka Martini na vida? Não. Não. Também não. Nunca vi um vodka Martini. Mas já estive a ver como é que se faz. É vodka Martini. E tem mais machinas. Eu vodka, a vodka não. Eu Martini só estraguei com 7-Up e cerveja. Epá, Martini e cerveja é dia de casamento, meu menino. Exatamente. É cerveja de manhã. Um gajo não bebe Martini o resto do ano. Onde é que isso está escrito, meu? Chegas a um casamento. Martini e cerveja, direto. Martini e cerveja. Mas quem é que. Uma rodelazinha de laranja ou limão. Tu nem perguntas nada. Já lá está à tua espera. Eu acho que os gajos da Martini só é sem isso dizer, pá, o que é que estão a estragar isso? Ou então fazer um negócio na altura do verão. Isso é o whisky. O whisky com Coca-Cola. Whisky cola. Ai, opa. Pá, nunca consegui. Nunca meti nisso. Aliás, meti, mas... E um diesel. Foi o suficiente para nunca mais me meter. Falar em diesel. Sobretudo se for whisky... Whisky fraco. Ah, um Vat 69, um McGregor. Ok. Tava falar aqui, nisso, diz lá. Estava aqui a ver, falar em festas e babadeiras. Estava aqui a ver com o Anselmo Ralph. Pois é, vocês foram na última sexta-feira ao workshop de como fazer queijos. Sim. Não, foram? Eu não pude. O Masterclass. Tenho micose nos dedos e não... Ok. Já andas a faltar muito aos eventos. Faltaste outros tratores. Fiz dois queijinhos. Mas os tratores foi cancelado. Os tratores foi cancelado. Não sei se foi adiado. Dois queijinhos, fiz. Não sei se foi adiado para mais tarde ou não. Bem feitinhos. Já tinha ido buscar um garrafão de gás óleo agrícola e fazer-me esta desfeita. Daquele verde. Verde. Que havia aí na altura, não sei se era mito ou não, que se os gajos soubessem que tu metias isso no carro, que iam fazer análises. Mas não é mito, não, que o meu pai foi apanhado. Mas há uma maneira de tirar o verde. Como é que é, pá? Agora, é não deve saber isso. Não, não. Usas aquela cena dos gatos. Que se põe um jato borro e mijo à areia dos gatos. Sim. Passas o diesel por aquilo e o corante fica todo agarrado à areia dos gatos. É sim. Yeah. Mas sabem que há uma areia para gatos azul. Ah. Que é para tirar o cheiro. Mas tira o cheiro. Tira aquilo. Isso cheira também serve para humanos. Sim, há quem o roço todo nas axilas. Vocês já tomaram alguma vez banho com aqueles sais que vinham-se nos. Não. Numas coisinhas de cristal? Eu sei o que é uma coisa. Ah, também, sim, senhor. Mas porque aquilo estava lá assim. Vou experimentar. Foi o que me aconteceu. Vou experimentar. Ah, pá, whatever. Curiosamente, eu estive na última sexta-feira no barbeiro. Mais bem? Caso precisava disso. Não, pá, estava-me aqui a lembrar de. Falei com eles para nós lá irmos gravar um programa. Pois, pode ser. Cadeiras dos gatos. Pode ser. Não. Achas que vão estar a ocupar? Mas quando é que e os clientes ficam em pé? Marca isso o mais rápido possível que eu preciso cortar o cabelo e fazer em direto. Olha, por exemplo. Mas eles têm cerveja. Tem lá uma arquinha com cerveja. É Barbaria São José? Não. Eu também ia dizer essa, mas agora estragaste. Não. Não são esses. Esses não são bons. Ah, ok. Aonde nós vamos? Aonde nós vamos é que são. Esses é que porque são tem uma arca com mais tipos de cerveja. Mas esse é só a Praxis. Estes que eu estou a falar têm vários tipos de cerveja alemã. Ah, e curiosamente. E tem um bilhar. Enquanto estás à espera, podes jogar bilhar. Sim. Então, não queres cortar o cabelo e vais jogar bilhar? Enquanto estás à espera. Portanto, Gonçalo Santos Bárbaro. Gonçalo Santos? É aqui em Coimbra. É na Carlos Seixas. Gonçalo Santos Bárbaro. Bárbaros. Okay. Então temos que lá ir. Mas conseguires. Atenção, ninguém me está aqui a pagar nada para eu estar a dizer isto. Vai ganhar a cerveja. Eu não ganhei nada com isto. Posso só dizer. Não vai cortar o cabelo à borla, eu não vou jogar bilhar à borla e vou ver se ninguém posso fazer. Não, posso-vos dizer que quando tu tens um atendimento que é bom. 5 estrelas? Pá, em que o gajo vem, pergunta-te o que é que tu queres. Acima de tudo, e dá-te sugestões. Que era um rabo cabal. Pá, é um gajo que se preocupa, não é? Imagina, tu nunca fizeste a barba fora. Faz em casa. Pá, mas gostavas de fazer fora. Por acaso nunca fiz. Não é? Mas tu não vais com receio de. Epá, mas como é que eu vou explicar ao gajo o que é que eu quero? Eu não percebo nada disto. não é? Okay. E ele faz tipo aquela antiga que é como tu quiseres, que a navalha, faz como uma navalha japonesa. O gajo tem-me a explicar, isto é uma navalha japonesa. E o gajo mete aqueles panos que quentinhos. Exatamente. Eu fiz isso, por acaso foi na São José que fiz. Não foi nada. Por acaso não foi. E foi em outra. Fizeste mal, porque em vez de uma toalha meteram-te um cobertor. Mas por acaso aquilo é muito fixe. De pelo. Foi com a navalha e depois põe aquela cena da toalha. O gajo pôs-me um bálsamo também em condições. Mas faz com máquina também. Pá. O gajo tem-me a dizer. Mas também corta cabelo. Corta cabelo. Corta tudo. Marca lá isso. Corta cabelo. Portanto, um dia. Que rápido que eu estou. Primeiro do que tudo, temos de ter condições para fazer uma emissão fora. E aquela mesa de bilhar irá servir como a nossa mesa. Para estarmos sentados a fazer um programa enquanto os senhores trabalham e ouvem a porcaria que vamos dizendo. Portanto, já ficou apalavrado. É só irmos lá. E pronto. O passo seguinte é ir a uma esteticista. Hã? Vamos todos a uma esteticista. Todos uma sim, acho que sim. Rapar-nos todos. Todos também. Nós fazemos assim: metemos, escrevemos um papel com os nossos membros todos. Portanto, perna, braço, sim. Costa, peito e não sei o quê. Depois fazemos tipo Euromilhões. Em que está aquilo dentro de um pote e o que sai é e o que sai é o que cada um de nós vai ter que rapar nessa emissão. Pode ser, a linha. A linha? Portanto, a todas as esteticistas que nos ouvem, mas com cera quente, ou as que não ouvem, ou as que não ouvem, mas que vocês conhecem e poderão dizer: olha, tem uns gajos na rádio malucos que estão a se armar em parvo, vamos arranjar a maneira deles se lixarem com esta brincadeira. E pá, o Rafael tem muito pelo na cara e no peito, isso também eu. Também e, eu pá, mas não está a pensar nas e eu arrancava isto, mas eu arrancava arrancavas? Sim, no peito, sim, no peito e nas costas, com cera. E na tomatada? Fazias não, uma não, brasileira? Não, isso não. Fazia uma brasileira, mas não é, não estamos não a falar do mesmo. Não é isso, estamos a falar do mesmo. Está bem, pronto, está bem. Portanto, cera nos tomates, não é assim. Bom. Portanto, fica aqui a todas as pessoas que nos ouvem, que tenham negócios em que poderão fazer experiências connosco. Fica à vontade. Eu tenho um talho, por exemplo. Podemos usar a malha da luva de aço para ver se é que resulta. Com cutelo. É uma ideia. Alinho nisso. Alinhas também nisso? Tu hoje estás muito. Estou muito palmeado. Yes, estás, diga. Queria controvérsia aqui no nosso programa. Bugeria, não faz isso. Não posso. Eu queria falar, era de assim de repente, não sei se esta semana, aliás, a semana passada, vocês ouviram falar muito em topeiras. Em topeiras? Ah, o em topeiras. Vocês não acham que estão a dar cabo das topeiras, a falar mal, associar pois topeiras. É, a topeira... Ela já não tem uma reputação boa. Exatamente. Pois não. E agora, coitadinhas... Não temos que criar uma associação de aparecia qualquer coisa, aparecia qualquer coisa estragada numa vinha. Era topeiras. Exatamente. Não podia ser as cobras, também não. Fazem buracos. Não, era topeiras. Sempre topeiras. As topeiras, pá. As topeiras que não têm nada a ver com ratos cegos, pois não. Não, eles realmente são cegos. São cegos. Não sei se estão na mesma família. Pá, é assim, eu conheço amigos que também só gostam da noite. Andar à noite. Curiosamente, estamos a falar num momento em que a porta dos kebabs estará prestes a abrir. Já vejo uma fresta de luz. Nós falámos dos kebabs na última segunda-feira. É um senhor que tem uma relote de kebabs que nós podemos ver pelas janelas dos estúdios. É, isto é faça chuva, faça sol. Exatamente. Este senhor está ali todos os dias. E ninguém lá vai. E ninguém lá vai. Pá. Que nem é mais estranho. O senhor não tem clientes. E eu já vi pessoas irem lá levar comida para ele. Vai até aqui jantar, não sei. Eu sei, é um bocado lixado estarmos a brincar com não, mas não estou com a má sorte das outras pessoas. A questão aqui não é esta, a questão aqui é que ele está ali há meses. Nós há meses que fazemos este programa e que o vemos ali e ele não sai dali. Não é uma questão de má sorte, ele é que pode pôr aquilo noutro sítio qualquer. Não sim, é? Que ele tem rodas. Pois, eu não sei se eles têm que pagar uma licença de para estar aqui ou lá. Eu também está a pagar uma licença há meses e não tem lucro. Eu não percebo. Pois, é isso. Não dá para perceber. Pá, portanto, se ele não consegue tirar ali aquilo, põe uma placa ali fora a dizer: ah, kebab aqui dentro, pá. Olha, se exemplo, houver pá. Alguém que nos ouve que possa ajudar este senhor com 5 euros ao menos. Sim. Olha, aí está. Já está a abrir, aí está ele. Está ele. noite. Este é o senhor a abrir a abertura em direto. Como abertura em direto. O senhor desce as escadas, dirige-se para a zona frontal da barraca, prepara-se para abrir o toldo, abre, não abre, não abre. E está a abrir a plataforma para os clientes que não virão poderem estar. Mas imagina, tu estás em casa e tens tempo para chover. Assim. Não, hoje vou abrir aquilo. Hoje vão lá. Não, hoje é que vai ser. Mas tu estás ali dentro da carrinha. Aquilo é uma carrinha, aquilo não é uma relote só. Tem mesmo uma carrinha. Pá, tu estás ali dentro da carrinha, estás a sentir bem, estás a chover ali, mas eu estou aqui seco, não é? É um bom sentimento, não? Pois não sei, falar em bons sentimentos. Sentimentos, é o que os nossos ouvintes vão ficar, que é o sentimento de já acabou. Estes gajos vão-se embora. Pronto. Vai. Vamos ficar com Sitcom. Anselmo Ralph? Não. Sitcom. Tu chegaste a falar e participação de Claire Catrim. Vamos ficar com Green Fleece e voltamos para quem nos ouve ao sábado. Já fala. E vamos embora para quem nos ouve à segunda-feira. A seguir há tudo, é tudo à Lagardère, uma nova rubrica que passa às quintas-feiras de manhã originalmente e depois em repetição ao sábado. Este foi o Espelho Narciso, passem pela nossa página, ouçam os podcasts, estão lá os episódios todos. Fiquem muito bem, adeus. Até amanhã. Adeus. Sério? Não. Ah. É tudo à Lagardère. No café, olé. E é tudo à Lagardère. Cá estamos nós, mais uma manhã no café olé. E também em repetição no Espelho Narciso da edição de sábado, comigo Nuno Pires, Marco Paulete, Carlos Geria e Rafael Videira. E aí, beleza? Rafael, estás com uma voz diferente. Estás gripado, parece que estás. Pô, sei lá, mano. Estou aí. Ah, eu conheci alguma constipação. É, deve ser qualquer parada aí. Simples. Estou ficando maluco, tá ligado? Não te iremos apresentar, pelo menos por agora. Vamos direto ao assunto. É tudo à Lagardère, uhum. Dois ou três temas e uma conversa ao sabor do vento. É esta a premissa. Ora, vamos embora. Descobre que a filha captou o carro através de selfies de polícias. Portanto, mas ela captou o carro através de selfies? Espera. O policial estava tirando selfie na hora que o carro estava capotando, mano. Uma mulher descobriu que a filha, Georgia Hawke, teve um acidente de viação durante uma tempestade. Espera aí, que agora isto tem aqui publicidade aos Oscars. Que já foram, e não vamos falar disso. Quem é canhou, não vamos falar de vencedores, eu já desacreditei disso. Portanto, teve um acidente de viação durante uma tempestade na neve no Reino Unido e, através de uma fotografia partilhada pelos polícias a equipa de socorro que ocorreram no local, neste caso, o momento foi partilhado no Facebook e os cibernautas não acharam muita graça à selfie. Algumas fotos não precisam de palavras. Muitos conselhos. Poxa, graça para caraca, mano. Mas espera, mas ele tira uma selfie. Está aqui a foto, olha aqui a foto deles. Ai, os dois com o carro atrás. Um carrinho capotado. Aqui estamos nós. Ah, então o carro já estava capotado. Sim, sim. E quer dizer, caraca. A mãe soube primeiro antes de ela telefonar a dizer: olha, capotei o carro, não é? Viu? Não, assim, olha lá. Olha, eu capotei o carro, eu vi na foto da. Ou pior, olha lá, onde é que tu estás? Já estou a estudar em casa da Sofia. Então porquê que o carro está capotado na autoestrada? Lá está, a polícia é essa, a polícia pior. Pô, cara. Mas isso está no Instagram? Sim, não, é. Não, foram os polícias isso que. Deve ter aquelas páginas engraçadas. Tipo, da PSP. Operações Top Inglaterra. Operações Top Inglaterra, provavelmente. Cara, mas o que passa na cabeça do policial? Bora tirar uma selfie aqui nesse carro capotado. Isso é como nos incêndios, os bombeiros a tirarem fotografias. Também, oh, eu salvo a vida, eu salvo o país. Não estás, estás a tirar uma fotografia. Eu a salvar o carro capotado aqui atrás. Você não vai salvar nada, mano. Quem vai salvar é o seguro. Querem passar para a próxima? Passa aí. Alguma coisa ainda a dizer? Não, eu ainda estava. Ora bem, pai e filha filmados a fazer sexo no quintal. Mas um com o outro ou separados? Não sei. O ato foi consentido e captado por uma vizinha. Ai, o quê, meu? Portanto, no quintal? Tem a casa ao lado, meu? Espera aí. Por que vou para o quintal? Pensa, se for enteada, não é bem pai e filha. Hoje dia, a tua vida não é para aqui chamada. Caraca, já não há respeito. Justin Bunn, de 39 anos, é acusado de incesto após uma vizinha ter captado imagens do adulto a ter relações sexuais com a filha. Mano, a filha dele, ele faz o que ele quiser, tá ligado? Não, se quiser virar a minha filha no quintal, viro! Maravilha. É, tá preservando, tipo, a pureza da família, tá ligado? Tinha e tem 19 anos. Ai, então, já pesa mais que uma vida. Não tenho nada contra. A família vive na Flórida, nos Estados Unidos, pronto. Tinha que ser nos States, né, cara? De acordo com o jornal da Sun, o homem afirmou em tribunal que o sucedido foi um acontecimento isolado. Aconteceu. Foi pontual. Ela estava precisando. Ela estava a plantar cebola e eu escorreguei no ancinho. Pumba. Não, mas quando tu fazes só uma vez, não é crime. Ah, é? Não. Foi o que aconteceu lá contigo, não é? Foi pontual. Exatamente, foi pontual, não é? Mas deixem-me só ressalvar isto: não forçou a filha ao ato nada. Sexual. Ah, então pronto. Ela gosta. Ah, então, qual o problema, mano? Que isso é notícia, meu? Ambos estão proibidos de contactar até que esteja terminado o julgamento. Qual o problema, pessoal? Mais uma vez o Estado querendo se meter na vida das pessoas. Eu acho que isso é ciúme da vizinha, pá. Exato, é aquele vizinho. Uma inveja, mano. Pessoal, uma inveja. Curiosamente, aparece aqui uma foto. Ela é bem bonita. Pô, isso confirma a tese de que ela estava pensando. Ah, ele estava a bater, de certeza. Caraca, mano. Não, olhando para ela, percebe-se que ela tem relações com o pai. Lá está. Pois, eu não sei, mas. Ela aí no Bastang não se safava. Já vi toxicodependentes com melhor aspecto. Vamos ser sinceros. Pô, cara, família saudável. É, aquilo é só. Ora bem, o Renan, como é um. E eu não o apresentei há bocado, claro, estamos com o Renan Alves e não com o Rafael Videira. Para quem não percebeu, para quem ainda não. Ah, estragou a surpresa. Ah, tinha era só no fim mais ir revelar isso. Só no fim. Pô, cara, antes de irmos à tua notícia, não sei se não é a mesma, por isso é que. Não, é a minha na China. Sim, é que. Ah, também tens uma na China? Homens do Zimbábue queixam-se do tamanho dos preservativos chineses. Arrebenta tudo aqui. Portanto, também só tem tripé lá, né, cara? Só... portanto, mas é porque é pequeno ou porque é muito grande? É, é porque estamos a falar de uma realidade. Portanto, okay. Os chineses normalmente não, à partida não serão muito avantajados. E no Zimbábue acho que é onde são os maiores. Acho é a zona com as pretas. Só black mambas. Mas eles vão a casa chinesa comprar os preservativos, é isso? Então, claro, se vivem lá e então, a ONU agora, quando passamos em Zimbábue jogando medicamento, a gente tem que jogar preservativo agora também. Nossa, porque, mano, é uma reclamação legítima, cara. Claro que eles é. Não querem nem nascer, porque aquele lugar é tão desgraçado, tá ligado? Tipo assim, que, mano, joga um preservativo aí direito pra gente não. Pra esse lugar acabar lá. Claro, claro, passar naqueles aviões que. Naqueles aviões que mandam. Gigas. E quer extrair quimicamente toda a gente. Pois direto, é, cara, mano. Direto acabou-se a mas eu acho que é o seguinte, sabe? Os malucos não comem, tá ligado? Ele fica com a barriga inchada assim, tá ligado? Aí tipo. Pessoal, é de manhã. Não, tá bom. Amanhã, chega, é de manhã. Beleza. Olá, bom pronto. Dia. Mas isto é os gajos do Zimbábue na China que estão-se a queixar que aquilo. Pois é, isso. Pronto. Pelo menos eles estão a comer o preservativo. Não. Fazendo uma alheira assim. Os preservativos é que são importados da China. Ao Zimbábue. Estás a perceber? Só que os chineses compram um preservativo não, ao contrário. Não, ao contrário. Não. O Zimbábue compra preservativos na China. E aquilo é muito... Só que os caras não têm dinheiro para comprar comida, vão comprar preservativo, mano. Mas as prioridades estão todas trocadas. Então tem. Opa, pois, ok. Mas vê o outro lado. Imagina que se vão preservativos do Zimbábue para a China, dá para fazer sacos para ir às compras. Está a ver? Dá para fazer uma alheira, cara. É no Twig e lá as costas, é verdade. Aqueles tipo aqueles sacos da tropa, aqueles são assim chouriços grandes. Sim. Então eles podiam fazer isso. Paraquedas. Há quem faça camas daquilo, até vai. Então, este. Agora me responde uma coisa: por que o maluco do Zimbábue quer um preservativo, mano? Também não sei, realmente. Aquilo é. Tá bom, a gente não tem problema suficiente. Olha, Renan, pronto, vamos. Tá bom, passa aí. O que não quer dizer é nunca mais, Renan. Este é... Também foi mal. Desculpa. Não. Eu não queria estragar o programa. Nunca mais. Este é tudo a Lagardère, então vai se estender até ao quarto tema. Que será a Renan, então, não introduzir. É que eu vi uma notícia ontem que lá na China. Tipo, estavam pegando órfãos assim. Tem que ser a China, né, cara? Estavam pegando órfãos. Isso é Yurd. Não, mas é uma cena. Tipo, é a mesma coisa que a Yurd tava fazendo, só que diferente. Eles pegavam, em vez de levar pra igreja, tinha uma máfia lá chinesa que tava pegando os órfãos e levando pra ginásios. Tá ligado? Exatamente, pra ginásio, pra transformar o cara em lutador pra lutar naquelas cenas de aposta, tá ligado? Okay. Tava fazendo comitê com os órfãos, tá ligado? Já viu o Bloodsport do Van Damme? Mortal Kombat, tá ligado? Tava fazendo Mortal Kombat com órfãos, meu. E aí a polícia desmantelou uma gangue, uma máfia assim, brutal, de ginásios que bombam órfãos pra lutarem na cena da. Das apostas, cara. Em vez de ser aquelas lutas de galos, lutas de então, coisa. Luta de pego. Mas olha só. É pesgal. Mano, eu acho isso incrível. Mano, eu só tenho que bater palma pra China, sabe por quê? Porque imagina que história de vida esse moleque vai ter. Eu era órfão, depois fui lutar, tá ligado? No ginásio, fui sequestrado, lutei. E ganhei todo mundo. E vai agora até ela de ganho pra mostrar o passado. Eu era lutador, tá ligado? Vai voar. Pô, acho maneiro isso. É muito bom. É melhor. Eu sou mais gajo de ser amigo de um puto desse do que desses putos chato pra caramba que ora, muito bem. Fica reclamando no Facebook aí de. Experiência de vida aí, meu. Aí não teve mulheres suficientes no filme do Blade Runner, tá ligado? Não, quer ser amigo do puto órfão que lutava pra sobreviver. Ora bem, maneiro, vai ser nós voltarmos para a semana. Explicar isto às pessoas. Explicarmos isto, entretanto, a quem nos ouve. Fiquem muito bem, adeus. Sigam o Alagarder no iTunes, no Mixcloud e na página do Espelho Narciso. Fiquem muito bem, adeus, bom dia e boa continuação. Não sei como. E tomem banho a seguir isto que isto foi horrível.